mais preciso pra poder viver. Laura, neste meu bolero eu me desespero, chego a plagiar o Baracan. Laura, me empreste um carinho, venha, dá-me tuas mãos pra gente andar por Tiró. Laura, teu comportamento, tanto atrevimento, me modificou. Laura, minha decadência sofre a influência, vou morrer de amor. Decadência sofre a influência, vou morrer de amor. Vou morrer de amor.